Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Graças a Deus podemos chegar e mais uma noite estarmos aqui para refletirmos, buscarmos juntos pensar sobre alguns temas importantes da nossa existência. E nesta noite procuraremos falar sobre o poder das palavras. Talvez é um tema que nós já saibamos algumas coisas a respeito deles. Talvez hoje descobramos novas ideias, novas informações. E a palavra é uma das formas nossa de interação mais importante, não é? Através da palavra nós nos relacionamos e nós criamos muito ao nosso redor. A palavra é uma força criadora. E quando se fala em poder das palavras, realmente elas possuem um poder implícito. Elas possuem um poder naquilo que nós falamos, que é capaz de determinar alguma coisa. Só que também tem um limite esse poder, não é? Nem sempre a gente vai encontrar um resultado imediato daquilo que nós falamos, daquilo que nós pronunciamos. Mas antes de a gente abordar propriamente esse poder que as palavras possuem, vamos procurar voltar no passado, na história da humanidade, e procurar lembrar como foi, através dos estudos, e principalmente através de uma informação que nós temos, de André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, quando ele traz ali todo o panorama de evolução do homem. Quando o homem abandona a animalidade, o princípio espiritual abandona a animalidade e, enfim, é um espírito humano. E André Luiz, num determinado capítulo desse livro, ele fala a respeito do surgimento da linguagem, que foi algo decisivo para a evolução do homem. E aquilo que André Luiz relata é condizente com os estudos que são feitos pelos pesquisadores materialistas a respeito da origem da capacidade de falar que a espécie humana tem. Aliás, essa linguagem que nós temos, tão sofisticada, que nos permite tantas interações, é algo que nós só vamos encontrar em nós, nessa extensão, nessa proporção toda que ela possui. Os outros seres do planeta possuem os seus mecanismos de comunicação, inclusive através do som, isso é de conhecimento de todos, né? Mas no nível de sofisticação que tem a espécie humana, somente nós realmente. Isso devido à nossa evolução, devido a esse longo trabalho que nós realizamos ao longo de milhões de anos, de irmos nos adaptando às condições desse planeta e desenvolvendo as nossas habilidades, aquilo que nos caracteriza como humanos, as nossas características. André Luiz, ele nos fala, então, no livro Evolução em Dois Mundos, que o surgimento da capacidade de falar levou o homem a desenvolver o pensamento contínuo. Porque à medida que o homem passou a se comunicar de maneira mais eficiente um com o outro, ele deixou de emitir apenas ruídos, grunhidos, sons para indicar algum desejo, alguma ideia que a princípio surgia ali de maneira fragmentária. Ele vai desenvolver a palavra e ela tem uma capacidade de desenvolver a inteligência do homem que levou o homem, então, a desenvolver o pensamento contínuo. Para nós parece estranho falar disso porque nós vivenciamos já essa condição de pensarmos continuamente. Nós não temos interrupção no nosso pensamento. Observe-se um dia e você perceberá, nós pensamos o tempo todo. Muitos desses nossos pensamentos nem são criações nossas, são reproduções que nós fazemos de ideias que captamos pelos sentidos, pela visão, pela audição, ou outros pensamentos que nos chegam através da sugestão mental de desencarnados e encarnados. Mas o fato é que a nossa mente trabalha o tempo todo. Continuamente nós temos ideias. Mas houve uma fase lá no início da nossa evolução que isso não ocorria. Surgiam ideias, surgiam pensamentos em intervalos de tempo que variavam, e em momentos de nenhuma atividade mental, criadora, de nenhuma ideia. É quando o homem começa a pronunciar as primeiras palavras e dar a elas um sentido, é que ele começa a ter possibilidade de criar esse pensamento contínuo. Porque se comunicando, ele não vivia mais apenas daquelas impressões que a visão, que a audição dele trazia. Se comunicando pela palavra, não era apenas aquilo que ele decifrava, porque era muito óbvio. Falando, o homem passou a perceber coisas e a conhecer coisas que nem sempre ele via ou ouvia. Daí hoje nós temos essa capacidade de criar o entendimento sobre algum objeto só pelo relato que alguém faz dele. Nós somos capazes até de odiar uma pessoa só por aquilo que outra pessoa fala dela, sem nem mesmo conhecermos pessoalmente. Vocês já devem ter vivenciado essa situação em que a gente, ao ouvir de um familiar relatando que determinado colega de trabalho, ou mesmo seu chefe, tem algumas características negativas, talvez a gente até já tenha desenvolvido esse sentimento de aversão por essa pessoa, sem mesmo conhecê-la pessoalmente. Então, olha o poder que a palavra tem de nos fazer criar ideias e desenvolver uma forma de entender, de interpretar o mundo. O homem, no seu início primitivo, lá no seu início da evolução, na sua condição primitiva, ele começa a desenvolver então essa capacidade de falar, de comunicar o que ele sente, de comunicar o que ele deseja, e isso começa a criar nos outros, uns nos outros, as impressões. E é isso que vai levando o homem à atividade de reflexão, de pensar sobre situações. Não de vivenciá-las apenas um momento e depois não voltar a elas. É aí que começa esse grande processo de reflexão, que inicialmente começa por entender o mundo, mas depois o homem volta-se a si mesmo. A reflexão no sentido de tentar se entender, de reconhecer quem ele é. E é esse o grande início de uma trajetória de evolução espiritual que nós vamos ter. E que estamos até hoje nesse grande processo de desenvolver o nosso pensamento para nos libertarmos da matéria. E vejam que paradoxo é isso. Nós, na nossa evolução, necessitamos lá, milhões de anos atrás, adentrarmos ao mundo material, ainda como princípio espiritual, estagiarmos em inúmeras formas, até atingirmos a forma humana e até desenvolvermos a capacidade de pensar para ir aprimorando cada vez mais esse potencial que é o poder criador do pensamento, e até hoje estamos nesse longo processo. Tudo que nós estamos fazendo nessa longa trajetória de milhares de reencarnações que temos no planeta é com o objetivo de ampliarmos cada vez mais a nossa capacidade de pensar, de compreender, porque apenas através do pensamento é que nós vamos conseguir abarcar toda a criação, entender toda essa complexidade, para a partir daí agirmos com acerto, com equilíbrio, e nesse processo estamos há milhares de anos, uma longa trajetória então de desprendimento da matéria. Por isso que é paradoxal então, necessitamos dela para evoluir, para desenvolver o nosso pensamento, mas não para permanecer nela, não para vivermos indefinidamente no mundo material, mas para um dia habitarmos mundos cada vez menos materiais, cada vez mais sutis, até atingirmos o reino dos espíritos puros, dos espíritos angelicais, que já abandonaram completamente o mundo material como nós conhecemos. Embora ainda possa até se considerar que possua uma matéria muito sutil nesses mundos divinos. A nossa longa jornada evolutiva é para isso. E o desenvolvimento do pensamento baseado na palavra teve esse grande início quando o homem começa a falar, quando ele começa a se comunicar. Então a gente vê que a palavra ela tem um poder fundamental na evolução do homem. E até hoje a palavra ela está ditando os rumos da nossa evolução, como nós vamos ver. O homem na antiguidade, quando ele começa a desenvolver a cultura, ele começa a desenvolver crenças, ele começa a tentar criar sistemas para interpretar o mundo, ele começa a fazer o quê? Ele começa a atribuir às palavras poderes mágicos. E até hoje existem pessoas que acreditam que certas palavras possuem poderes mágicos. possuem a capacidade de determinar eventos, possuem a capacidade de fazer algumas coisas acontecerem. Até a Idade Média existiam muitas pessoas que acreditavam de maneira assim muito intensa no poder mágico das palavras. Daí vem as ideias dos encantamentos, dos feitiços, que pode observar qualquer um desses rituais que envolvia a magia e que até hoje há pessoas que a praticam, envolvem palavras, porque eles entendem que há algo especial em determinadas palavras que levam as pessoas a pronunciá-las e a partir daí algo acontecer. Se a gente for pesquisar sobre esse assunto, nós vamos encontrar muitas curiosidades. Por exemplo, até o século XVI, século XVII, existiam crenças assim que eram muito estranhas para nós hoje. Por exemplo, pessoas que acreditavam, né, que seria possível, com determinados rituais e algumas palavras mágicas, você criar, a partir do barro, uma forma com aparência humana que era capaz de seguir as ordens daquele Criador a partir daquela criação, usando palavras mágicas, palavras de encantamento. Hoje, nos nossos dias, dificilmente alguém vai aceitar essa possibilidade. Mas para as pessoas que viveram nessa época, isso era uma verdade. Era uma crença de que existia ali esse poder nessas palavras que poderia dar vida aparente a um boneco feito de barro. Então isso mostra para a gente o quanto o homem também, nessa busca, né, de entender o poder das palavras, o quanto ele se iludiu com ideias fantasiosas também. Porque realmente, se essas coisas existissem, elas poderiam estar sendo hoje reproduzidas e demonstradas, se fossem verdadeiras. E nós sabemos, não precisamos nem fazer isso, que é impossível darmos a vida ao barro apenas com encantamentos e palavras. Mas isso então mostra que durante muitos séculos o homem acreditou no poder mágico das palavras. E muitos até hoje acham que a pronúncia de uma palavra tem o poder de trazer azar ou sorte para a vida da pessoa. E até que ponto isso pode acontecer, né? Até que ponto existe algum poder especial nas nossas palavras que possa determinar alguma coisa? Antes de falarmos dessa possibilidade, existir algo além do mundo aqui material, que envolve as palavras, algum poder que possa surgir dali, vamos refletir primeiro num poder que é muito fácil da gente observar, que são as palavras que nós pronunciamos e que interferem em nossas relações. Quando a gente pensa no poder das palavras, nós temos que lembrar também que aquilo que nós falamos tem um poder muito grande de influenciar o meio em que nós vivemos. Porque daquilo que eu afirmo, daquilo que eu atesto como verdade, eu posso induzir pessoas a determinados comportamentos. Se alguém testemunhar que viu alguém cometendo um delito e essa pessoa conseguir mobilizar os ânimos de alguém, pode insuflar essa outra pessoa a querer agredir aquele suposto malfeitor. E é o que normalmente acontece nesses episódios lamentáveis, quando as pessoas se voltam contra alguém para querer praticar a justiça. Pode observar que sempre surge a partir de alguém que inicia aquela onda de revolta, de indignação, através de palavras de acusação. Porque isso mobiliza o ânimo das pessoas. E muitas pessoas têm um poder de convencimento nas suas afirmações. E aí vem então um grande poder que nós vamos reconhecer na palavra. Aquilo que nós falamos pode determinar o comportamento de outros. Nós podemos influenciar os outros. E às vezes isso não é de uma forma drástica como esse exemplo que eu usei agora. Em muitas ocasiões, nós fazemos de maneira sutil algumas afirmações, algumas ideias e reforçamos o conceito das pessoas a respeito de algo que elas vivenciam. Se a gente começa, por exemplo, num determinado ambiente, ressaltar apenas os aspectos negativos daquele ambiente, nós vamos observar que em pouco tempo as pessoas vão estar insatisfeitas naquele ambiente. Porque muitas pessoas não exercem uma obrigação que todo aquele que ouve deveria exercer, que é de analisar o que o outro diz e não aceitar prontamente o que alguém diz. mas sim refletir profundamente e aceitar apenas aquilo que ela realmente reconhece como verdade. Mas nós não fazemos muito isso no dia a dia. Nós somos muito influenciados pelas ideias, pelas palavras das pessoas que nós confiamos, das pessoas que têm ali uma representatividade para nós, pessoas que têm autoridade em algum aspecto da vida, e aquilo que elas falam acabam nos influenciando o nosso modo de pensar, o nosso modo de sentir. Quem teve filhos pequenos, está acompanhando ou acompanhou o desenvolvimento deles, pode perceber isso claramente. Observe como as crianças, desde o momento que elas começam a aprender a falar, elas começam a reproduzir o discurso dos pais. Então, se são pais preconceituosos, a criança começa a reproduzir aquelas falas de preconceito. Isso nos mostra, então, que nós temos um poder nas nossas palavras muito objetivo, muito direto na influência das outras pessoas. Só reconhecendo esse potencial das palavras já seria suficiente para a gente ponderar muito na preocupação que nós temos que ter em falar de maneira correta, de maneira íntegra, de modo a não prejudicar ninguém. Porque muitas vezes até o nosso desabafo pode estar induzindo outras pessoas ao desânimo. Muitas vezes a nossa lamentação induz outras pessoas a agirem de maneira desmotivada. Então devemos refletir sobre isso, porque a nossa palavra, aquilo que nós falamos, tem um poder de influência muito grande. Nós não percebemos, mas é muito grande realmente. Mas além disso, nós vamos considerar então que existe uma influência do que nós falamos sobre nós mesmos. Quando a gente afirma certas ideias e nós emitimos as palavras correspondentes a elas, nós reforçamos certas disposições em nós. Se nós refletirmos sobre a nossa vida, observe que no momento que a gente exterioriza, muitas vezes verbalmente, a nossa insatisfação com alguma circunstância da vida, nosso desapontamento, nosso desagrado, a gente tende a ter comportamentos que são condizentes com isso. Por exemplo, eu posso falar num desabafo, assim, num dia muito aborrecido, eu posso falar assim: ninguém presta, todo mundo é alguém que eu não devo confiar, todo mundo está sempre pronto a errar. Qual que é a primeira reação que eu tenho normalmente com as pessoas? É uma disposição ali de rejeitá-las, de reagir contra-atacando qualquer ofensa. Porque ao afirmar algo, eu estou afirmando para os outros, mas também afirmo a mim mesmo. Também reforço as minhas ideias. Daí a preocupação que nós temos que ter da influência daquilo que nós falamos até sobre nós mesmos. Porque toda vez que a gente articula uma palavra, a gente dá um sentido maior para o nosso pensamento. Por isso que é tão importante as pessoas falarem dos seus problemas, até para elas poderem compreendê-lo. Porque enquanto os nossos problemas estão nas nossas cabeças, parece que é uma nuvem, não há muito entendimento sobre ele. Quando nós verbalizamos, falamos, parece que nós damos mais sentido a ele. Parece que ele passa a ter uma compreensão melhor da nossa parte. Isso é porque nós verbalizamos, então. Então, aquilo que eu sinto de emoções conturbadas e eu traduzo do meu pensamento para palavras, é como se eu estivesse ali ditando um padrão de conduta, uma norma de conduta. Então, aquilo que nós falamos também influencia nós mesmos. E dentro dessa abordagem, cabe nos lembrar aqui de uma frase de André Luiz que tem um valor excepcional e ela deve ser muito meditada por todos nós. Ele foi dizer isso no livro Sinal Verde, é uma das primeiras mensagens do livro. Ele fala assim, olha: você dominará sempre as palavras que não diz, entretanto se subordinará àquelas que pronuncia. É um grande fato esse na vida. Porque tudo que nós falamos, como estamos vendo até agora, tem consequências. Então, tudo que eu retenho, amadureço antes de falar, eu ainda tenho domínio sobre aquilo. Eu posso evitar falar aquilo. Agora, aquilo que eu falei, a partir daquele momento, vai ditar o meu destino. observe nas nossas relações. Vamos pegar uma relação bem propícia, que é a de um casal. Se nós tivermos palavras um para o outro de compreensão, de respeito, de auxílio, nós estabelecemos esses princípios, esses valores. Se nós temos palavra de acusação, de reclamação, de ofensa, nós criamos isso como a base do nosso relacionamento. Isso nos mostra, então, claramente, talvez todos já devem se lembrar aqui, de um momento de atrito, de discussão, a partir daquilo que você falou. Às vezes, uma palavra que nós dizemos magoa tão profundamente o outro, e nós teremos que dizer 1000 palavras para reverter aquela situação. É isso que quer dizer essa frase de André Luiz. Nós controlamos e temos poder sobre o que não dizemos, porém estamos subordinados àquilo que nós dizemos. Passamos a ser vistos, passamos a ter a reação das pessoas por aquilo que nós falamos. Agora nos cabe, então, refletir sobre um outro aspecto desse poder das palavras. Além dessa influência que ela tem sobre nós mesmos e sobre as outras pessoas, será que ela tem um poder de natureza espiritual? Será que tem uma energia? Será que há algo que transcende o mundo material, as nossas relações, e interfere no mundo espiritual? Também vamos nos apoiar em André Luiz para essa reflexão. Ele nos traz o relato de um instrutor que ele teve contato lá nas suas experiências de aprendizado, e ele nos diz assim no seu livro Obreiros da Vida Eterna: toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza. Dentro das leis vibratórias que nos circundam por todos os lados, é uma força indireta de estranho e vigoroso poder, induzindo sempre aos objetivos velados de quem lhe assume a direção intencional. Então, as nossas conversas, elas desencadeiam forças que ainda nos escapa a forma de compreensão de como elas interagem em nossa vida, mas elas nos predispõem àquilo que versa a nossa conversação. Se eu abordo temas da vida com desejo de vingança, com raiva, com ressentimento, com mágoa, eu vou tender no futuro a vivenciar essa experiência. É como se eu estivesse criando condições para que essas situações ocorram em minha vida. E ele vai além, num outro livro, no livro Entre a Terra e o Céu, e ele traz uma contribuição de um outro instrutor alertando sobre essa força que as nossas palavras têm. Ele diz assim: a palavra, qualquer que seja, surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica. Então, o que nós falamos emite forças que não podem ser mensuradas aqui por nós. Não existe aparelho que possa medi-las, que possa constatá-las, mas os espíritos lá observam e veem isso. A mente, como não ignoramos, é o incessante gerador de força através dos fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento, produzindo o verbo, que é sempre uma descarga eletromagnética. Então veja, quando eu penso, estou produzindo alguma natureza de alguma energia. Agora, quando eu falo, isso ganha mais uma força, reveste-se de mais intensidade, regulada pela voz. Por isso mesmo, em todos os nossos campos de atividade, a voz nos tonaliza a exteriorização, reclamando apuro de vida interior, de vez que a palavra, depois do impulso mental, vive na base da criação. Então, a gente pode refletir um pouco sobre os nossos estados emocionais, sobre os nossos desconfortos espirituais que nós sentimos, sobre o nosso estado de desânimo, às vezes de desespero, refletindo no nosso estado de descrença, refletindo no nosso estado de desilusão perante a vida, que muitas vezes são essas forças que nós criamos pelo que falamos que estão nos envolvendo e estão nos colocando para baixo. estão nos detendo a possibilidade de melhorar a nossa vida. Então daí a necessidade da vigilância, não só com o pensamento, que é fundamental, mas se a gente conseguir pelo menos deter o pensamento, não traduzir em palavra, já vamos estar reduzindo essa força influenciadora em torno de nossas vidas. Daí então a preocupação com as nossas palavras. Então nós vamos observar que as palavras têm um poder muito grande. Elas interferem objetivamente na vida e interferem transcendendo nossa vida material, influenciando e determinando acontecimentos. Daí a importância de sempre abençoarmos, de sempre bendizermos, e que isso revele sempre um pensamento nosso real, porque também palavras vazias não têm poder nenhum. Dizer vai com Deus, mas some daqui, pensando some daqui, não adianta. Quando nós dizemos para alguém vá com Deus, também não é que a pessoa morra e vá para a vida espiritual, né? Vamos pensar que Deus te acompanhe, meu irmão, né? Que Ele te ilumine, que Ele te encaminhe. Porque as nossas palavras, então, revestidas do pensamento ou determinadas pelo pensamento, elas terão o poder de influenciar positivamente o nosso meio, né? Agora, como que nós vamos, então, constatando a nossa fragilidade humana? E eu falo aqui para vocês como um irmão que também comete erros nesse sentido, que gostaria muito de já ter superado isso e falar como alguém que já superou isso, mas também estou em aprendizado. E buscando então referência de como nos educarmos no uso da palavra, de como torná-la realmente algo apenas construtivo em nossa vida, eu fui buscar duas tradições espirituais, são diferentes na aparência, mas no fundo revela muita coisa em comum, porque tem a mesma origem superior. Nós vamos ver numa tradição budista alguns princípios muito assim objetivos de como nós podemos melhorar o uso da palavra. Nós temos, eu sintetizei a ideia, então não é exatamente assim como eles explicam, mas a ideia é assim: para avaliar o que nós devemos falar, se é falado no momento apropriado. Sempre que nós vamos dizer alguma coisa, e praticamente tudo deve ser dito a algum momento, em algum tempo, mas a gente deve verificar se o que nós vamos falar é no momento apropriado. Teve um dia nessa semana que minha esposa me alertou que um comentário que eu fiz era impróprio para aquele momento que estávamos nós dois ali conversando. Não era o nosso momento de tratar daquele assunto. E realmente a gente deve pensar isso. Há momentos e determinados assuntos que não são compatíveis. Por exemplo, tratar de um problema familiar, tratar de uma dificuldade material na hora que se toma uma refeição. A refeição é um momento sagrado. Nós não devemos discutir nos alimentando. Não devemos trazer problemas naquilo. E nos nossos dias tão corridos, tão tumultuados, o que, que normalmente a gente faz? A gente tem pouco tempo para estar com a família, pouco tempo para tomar uma refeição juntos, e o que, que nós fazemos? Às vezes começamos a desfilar ali uma série de reclamações e de lembranças de fatos lamentáveis. Então nós temos que julgar se é oportuno falar algo a cada momento. Nós temos que também verificar se o que nós falamos contém a verdade, não a nossa verdade, não a nossa interpretação dos fatos. Por isso que quando a gente tem dúvida de alguma coisa, a gente deve refletir: será que a situação é realmente essa? Ou será que não é uma opinião equivocada minha? Então, antes de falar alguma coisa, verificar se é a minha verdade ou se é uma verdade mais geral. Eu sei que a verdade é um conceito muito amplo e discutível, mas existe uma de senso comum. Será que essa é a que atende a todos os interessados, a todos os envolvidos, ou é a minha verdade individual, egoísta? Nós temos que refletir nisso. Temos que também, quando falar, falar com afeição. Tudo que nós falarmos tem que ser no sentido de respeito ao outro, de reconhecer no outro a sua humanidade, de tratar o outro com o máximo respeito a partir daquele momento que nós falamos. Falar com afeição é falar, por exemplo, com atenção. realmente tentando entender a pessoa e não julgando-a mentalmente enquanto ela fala, que é o que na maioria das vezes nós fazemos. Pode observar nas conversações, sempre que um dá a vez para o outro falar, o outro fala: ah, mas a verdade é que é assim, assim, assim. Porque não estava ouvindo realmente a ideia do outro. Estava só esperando o momento de dizer o seu ponto de vista. E na maioria das vezes, nós não respeitamos as pessoas no diálogo. Algo que eles também nos recomendam é assim: se o que é falado é para trazer benefício. Porque às vezes a gente pode dizer palavras afetuosas, podemos estar falando realmente a verdade, realmente seria o momento apropriado, mas o outro está em condições de receber aquela palavra, aquilo edifica, aquilo contribui de alguma forma. E ele fala também dessa forma: se é falado com a mente plena com amor e bondade. Esse seria o nosso maior desafio, então. O que nós vamos falar para os outros revela o que do nosso sentimento em relação a eles, não é? Se vamos falar algo que está expressando, por exemplo, que estamos com raiva daquela pessoa, mesmo que com a forma da polidez que a educação formal nos dá, que a educação da sociedade nos ensinou a ter, mas a gente está falando com amor, com afeição pelo outro, com bondade, devemos modular as nossas palavras por esse princípio também. Como é desagradável quando nós vamos a um local e as pessoas nos tratam, se dirigem a nós com palavras que nós consideramos que são pejorativas. Você falar para uma pessoa adulta, menino, menina, muitas vezes para muitas pessoas é ofensivo, né? Porque desconsidera toda a experiência de vida que o outro tem. E muitas vezes a gente acha que é normal tratar uma pessoa assim, não é? Muitas pessoas gostam de ser tratadas, por exemplo, pelas formas mais antigas e tradicionais, senhor, senhora. Ao nos dirigirmos a alguém, nos preocupamos se estamos atendendo à expectativa dessa pessoa, se estamos realmente nos dirigindo àquela pessoa da forma que ela realmente espera. Isso não significa que nós estamos vivendo no mundo para agradar as pessoas, mas sim para respeitá-las. Porque quando a gente age assim, a gente estabelece uma ligação afetiva com essa pessoa, que quando ela sente que nós temos para com ela uma forma de lidar, de falar respeitosa, atenciosa, em que falamos coisas produtivas, coisas benéficas, o que que nós criamos nessa pessoa? Criamos a ideia de que a respeitamos. E isso aproxima essa pessoa de nós. Isso é tratar alguém com bondade, com amor. Então essas dicas, elas são aí importantes para refletirmos e pensarmos. E buscando o pensamento de Emmanuel, esse espírito admirável que nos trouxe tantas informações sobre a vida espiritual, mas principalmente sobre o conhecimento do Evangelho, nós vamos ter de Emmanuel o seguinte: que nós temos que ter uma clareza na expressão das nossas ideias. Ao nos comunicar com as pessoas, ao verbalizar o que nós pensamos, procurar pensar se estamos transmitindo à pessoa realmente o que nós sentimos. Isso é o uso apropriado da palavra. E ele também usa essa ideia de que nós temos que ter uma linguagem adequada a cada situação. Existem momentos que nós temos que pronunciar palavras doces, meigas, afetivas, com pessoas fragilizadas, com crianças, com idosos. Não é que vamos imitar a linguagem de criança, mas nós vamos falar com ternura. Mas há momentos que muitas vezes nós precisamos chamar a atenção de uma criança, de um jovem, e devemos falar também com firmeza nesse momento. Quando nós temos que nos posicionar em defesa de algo que realmente requer uma postura firme, decisiva, mas sem agressividade, sem querer atacar o outro, mas mostrando que também temos ali uma obrigação com algo que deve ser respeitado. Então nós temos que meditar qual é a melhor forma realmente de nos comunicarmos com os outros. E ele conclui essa ideia no livro Fonte Viva. Ele diz assim: nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem áspera e contundente, quebrando a simpatia. Nós temos que nos comunicar com os outros de forma a estabelecer confiança, respeito e nunca agressão. Nunca podemos ficar preparando mentalmente algo para atacar alguém, que é algo muito frequente, algo muito comum. A gente vai se predispondo mentalmente, quando a gente está em conflito com alguém, para na primeira oportunidade despejar um monte de acusações. E isso é muito nocivo. Isso é uma forma que nós já estamos dando forças a essas palavras que vão atingir esse plano extrafísico que nós citamos há pouco. Nós não podemos ficar nos preparando para um conflito verbal com ninguém. Ah, eu vou dizer poucas e boas para aquele sujeito que me ofendeu. Ah, agora ele vai ver porque eu vou fazê-lo ouvir tudo o que eu estou sentindo. Essa é a pior forma de nos prepararmos para o diálogo. É a pior forma para a gente iniciar o acerto de contas com alguém. A melhor forma é nos prepararmos e pensarmos em buscar um entendimento como se quiséssemos estabelecer ali a paz com uma criatura muito amada. As pessoas que nós amamos, pode observar, nós temos um cuidado maior ao falar com elas, quando já descobrimos a importância que elas têm em nossas vidas. Assim nós deveríamos encarar todos também. Ao nos dirigirmos a alguém, pensarmos nas palavras que possam apaziguar a situação e não aquelas que possam aumentar o conflito. Observe que todas as pessoas que viveram profundamente a mensagem do Evangelho eram pessoas que tinham palavras doces, palavras de brandura, palavras de simplicidade, de respeito para com o outro, palavras de incentivo. Lembremos do Chico Xavier conversando com alguém. Podemos ver em entrevistas que tem em vídeos na internet como era a sua forma mansa, suave e tranquila de se comunicar. Podemos buscar outras figuras que são expoentes de dedicação ao próximo, como Madre Teresa, Irmã Dulce e muitos outros que às vezes nos escapa a lembrança, mas que eram pessoas doces na forma de falar, mas que nunca deixaram de dizer aquilo que realmente precisava ser dito. Então eles são bons modelos para pensarmos e refletirmos de como selecionarmos as melhores palavras. Agora, a partir desse momento, nós vamos falar ainda muita besteira? Eu acho que é meio inevitável, porque somos espíritos ainda em evolução, em aprendizado. Ainda vamos errar inúmeras vezes, mas é da meditação que nós vamos ter a partir dos nossos erros, é da boa vontade que nós vamos ter em reparar aquilo que nós já estragamos de alguma forma, de consertar aquilo que nós já perturbamos em algum momento. É dessa nossa disposição de refletir sobre os nossos atos é que nós criamos novos condicionamentos. Porque pela experiência negativa que nós experimentamos da vida, nós vamos percebendo que há reações nossas que não são apropriadas. Mas quando nós refletimos e somos suficientemente maduros para reconhecer que erramos naquele momento, quando nós fazemos isso, nós criamos um condicionamento positivo que nos ajuda a evitar aquela situação quando ela se apresentar iminente, na possibilidade de acontecer novamente. Então, quando a gente identifica em nós palavras que já começamos a considerar que não são ideais para nós, que desejamos a evolução espiritual, ao invés de nos censurarmos, de nos autocriticarmos, de nos considerarmos seres imperfeitos e incapazes de renovação, meditemos que temos o potencial de modificar, inicialmente reconhecendo os nossos erros, inicialmente identificando que falhamos naquele momento, mas que temos plenos poderes para não falhar mais daquela mesma forma, ainda que venhamos a falhar de maneira diferente. Porque é nesse processo que nós vamos superando as nossas dificuldades, e não com desânimo, não com descrença em nós mesmos. Todos nós, em algum momento da vida, já pronunciamos e pronunciaremos ainda palavras infelizes. Mas vai ser do nosso esforço, do nosso desejo, da nossa reflexão de não pronunciá-las, de dominá-las, é que nós desenvolveremos esse poder. É aí que nós estaremos no processo de melhoria. Se a gente pelo menos conseguir deter no nosso mundo interior essas palavras, já teremos uma conquista muito grande e significativa. E para que não deixássemos de falar de Jesus, vamos buscar das anotações de Mateus algo que foi assim importantíssimo no tempo de Jesus, quando ele foi abordado pelos fariseus, que questionaram ele por que eles comiam alimentos impuros, tocados por mãos que não tinham sido lavadas, alimentos que talvez não seguissem ali os preceitos religiosos que determinavam a pureza daqueles alimentos. E Jesus fala para eles: olha, não é o que entra pela boca do homem que o torna impuro, mas é aquilo que sai da sua boca. São as palavras que nos tornam impuras, porque elas vêm do coração. Agora, se a gente começa a detê-las inicialmente em nós, nós vamos ter condições de elaborá-las e de modificá-las e de pelo menos não estender a sua força destrutiva sobre os outros. Então Jesus, ao dizer isso, que é o que sai da boca que contamina o homem, expressou também esses princípios, mostrando que aquilo que nós falamos tem o poder de nos contaminar e contaminar os outros, com ideias, com vibrações perniciosas. Todos os potenciais que nós temos, dados para nós desenvolvermos ao longo das encarnações, nós temos possibilidade de aprimorá-los, todos. A nossa capacidade de pensar, de falar, tudo pode ser melhorado por nós. É que muitas vezes não nos dedicamos em aprendê-los, em aprender a dominar essas forças. Mas refletindo sobre elas, certamente será o começo desse domínio sobre esses potenciais. Que essas reflexões então nos ajudem a todos a superarmos as nossas limitações, que possa nos engrandecer e lembrar também que nós pronunciamos palavras positivas também muitas vezes na vida. Quantas pessoas já foram muitas vezes apoiadas no momento de dificuldade por uma palavra nossa? Quantas vezes nós orientamos corretamente pessoas subordinadas a nós? Então não nos julguemos apenas detentores de palavras nocivas. Também temos construído coisas positivas com as nossas palavras e nem reconhecemos isso. Mas então que vamos dar mais forças a essas palavras positivas, que todos nós diariamente devemos produzi-las através de um bom dia afetuoso, através de uma palavra de incentivo, através de uma palavra que desculpa a ofensa do outro, que certamente nós estaremos num caminho que vai nos ajudar a aprimorar o nosso verbo. Que Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine e nos ajude nessa grande busca. Muito obrigado.